Deixa quieto, eu sou um cara esperto. Não entre fita errada, me criei sendo honesto. Filha nos menor, eu sou contra, olha só. Sempre pude dar conselho, quero sempre o melhor, véi. Pra molecada, protejo a minha área. O homem de verdade, não entrei em parada errada. Fica de boa, não caça treta à toa. Xarope na quebrada, se brincar, cabela voa. Nesse modelo, os doidos sentam o dedo. Depois ainda dizem que eu sou um maloqueiro. Eu sou com muito orgulho, sem dar ideia errada. Nas batidas do rap, atos mente armada. Diga que não sou maloqueiro por amor. Faço rap assim, considerando onde vou. Não preciso de quadrada, não. Chegado por nota de cento com os irmãos na moral. Pois a rua é meu habitat natural. Já é 3 da madruga e pra mim tá normal. Na rua atirei, engatilhei, eu errei. Na rua quem vacila, os mano não atura. Com um ferro na cintura, eu achava que estava nas alturas. Pura, pura mentira, e assim decola. Os cara que ameaça e não atira. Hoje estou mudado, aprendi o verdadeiro maloqueiro, malandro e adotou. Na rua, na zoeira, sexta-feira, pois eu quero é viver. Pode crer, mas se for pra resolver, tem um antigo proceder. Pois prefiro atiro, matar do que morrer. Sexta-feira na rueira, as dona rebola, faz graça. Os mano na loucura, que solta fumaça. Faz daquele jeito, perfeito pra marcar. Tipo cicatriz, as dona perde bis. Tá na correria, com nós todo dia. Aí tem que ser louco pra viver na alegria. E eu não tô sozinho, tipo assim. Na rua é um por todos e todos por mim. Nunca diga que não sou maloqueiro por amor. Faço rap assim, considerando onde vou. Não preciso de quadrada, não.